Tu tá gravando isso, tomara que esteja, né? Ah. Eu tenho surtos loucos de carinhos que eu guardo aqui no bolso. Meu amor, yeah. Eu tenho surtos loucos de carinhos que eu guardo.